posição de 1 hora, 2 milhas. Negativo. Aguarde mais 1 minuto para o lançamento, o Juliette Quebec Kilo. Quanto tem condições de fazer espera no farol da Barro Bravo Kilo Whisky? Só até o lançamento, aí a gente vai estimar os paraquedistas para o solo e eu libero o senhor para lá. Juliette Quebec Kilo livre lançamento. Alfa Juliette Romeu, controle. Mais ponta para cima. Só para 1.500, está ajustado no 017. 1.500 no 017, Alfa Juliette Romeu. 396 está estabilizado o controle. 396, chame agora a torre 118, decimal 95. Boa tarde. Boa. Controle objeto 5729, uma informação ótima. 5729 da web, boa, senhora, identificação dessa 090, chegada, bom? Dessa 090, identificado, objeto 5729, é bom. Juliette Quebec Kilo, reporte homens fora. Controle Juliette Quebec Kilo, lançou paraquedista, estimado de paraquedas abertas em 5 minutos. Minha atenção agora para o nível 1.5. Gente. No 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso na 10, 396. 5 minutos na livre espaço, ok? Considerando homens do solo 1839, ok? O Juliette Quebec Kilo. Positivo. Após 1895, o trem é 37. Espera e está autorizado a seguir para Vera Cruz, o Bravo Kilo Whisky. Kilo Whisky tem equipamento 2 de rádio? Gente. Kilo tem equipamento 2 de rádio? Negativo. Aquilo, controle? Prossiga o controle. Só vai manter a vertical da ilha de Taparica em subida para 105. Eu tenho um tráfego agora que vai passar pelo setor oeste para evitar a área do paraquedismo. Se eu passo para 12345 para coordenar com o tráfego do Bravo Kilo Whisky que está em espera agora sobre o farol da barra. Positivo. Bravo Kilo Whisky, controle? Presente tráfego para frequência livre para coordenação com Juliette Quebec Kilo e após retorno à minha frequência. Chame Recife, 1251, alternando no 3325. 3325, favor, estabilizou, está 3217. 3217, complete final, chame agora a Torre Salvador, 118.95. 118.95, está 3217. 127, mantém posição em aguarde. Atendo, 3217, estabilizado sem baixar travado. 3217, boa tarde. Tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Zona 396, no solo aos 36, libere direita, solo 121, decimal 9. 219. Juliette Romeu da presente rotatória. Juliette Romeu, rotatória da presente. Juliette, Zona 396. Alfa, Zona Juliette. Com tráfego nacional? Firmativa, do bloco. Quanto a passagem do mesmo motorizador em Aeromantica, 090, Oceania 6327. Certo, quando passagem do curso, afinal, Oceania 6327, liberado ali em Aeromantica. Positivo, 396. Alfa Juliette Romeu, tem um campo à vista. Alfa Juliette Romeu, torre 118-95, bom pouso, comandante. Muito boa tarde. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu. Romeu, Alfa Juliette Romeu, da presente autorizado final da nossa 7, reporte 3 milhas. Alfa Juliette Romeu. 32 da nossa 7, no solo 39. Libere direita, solo 12 e 1 decimal 9. Libere direita, chama solo 1, 2, 1 decimal 9, 32 na 7. Solo Salvador, Azul 4113. Coordenou com o Bravo de Luísque? Positivo, coordenando com o Bento. Gente, reporte quando pronto para o lançamento. Juliette Quebec Kilo. Prato. Colagem autorizada para minha 320. 13, Campinas, nível 360. Campinas 360, pessoal do Cruzeiro, por direita, saída 030, o Rio de Janeiro, Santa Maria, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a Floresta, e a para 2.000 pés ajustado meio 17, aguardando o vetor final para o localizador. Dona descendo para 2.000 pés, hora de 5729, para meio 17. Intercepta Upper Zulu 16, após conforme a rota. 1208 ao controle de saída, transponder 5530, obrigado. Gente. Para o táxi, o 6321118 a bordo, autonomia de 4 horas, lanterna com. Romeu Alfa Juliette Romeu autorizado pouso pista 17, vento 160 graus, 0 menos. Alfa Juliette Romeu. Oceania 6327, decolado aos 42, chame agora o controle 120.8. 1208, Oceania 6327, boa. 3 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. Maceió, seu rede 67,67. 67, confirmando. 321, autorizado a linha de decolar, pista na zero, vento 140 graus, 089. Cheque altimetria. Pela altimetria, 9500, rotatória da presente, direto a Sangota. Para o localizador, curva esquerda para o 140. Esquerda 140 para o localizador 5729. Mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5627. Gente, Alfa de Leite Romeu, você está na frequência livre. Estabilizando, fiz Alfa Pista, 5729. 5729 da web completo, chama a torre, 718-95. 895. Aqui é o Delta 100, taxi autorizado, já pode ser ingresso no 97. Tena 6321, decolar 246, chame agora o controle, em 120.8. 208, muito obrigado. Torre Salvador, objeto 5729, passou Simbra e bastava, travado. AB 5729, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão na zero, vento 160 graus, 089. Autorizado pouso pistão na zero, objeto 5729. Sente o azul 4193. 21, confirme a razão de subida. Tá mantendo 1000 pés agora, mas vai aumentar. Se quiser, pode manter até 3000. O senhor tem condições de aumentar a razão até cruzar o nível 100? Eu estou com um lançamento de paraquedistas da aeronave ali no 105, próximo à vertical de Veracruz. Afirmativo, vai manter mais ou menos 3.000 a 3.500 pés até o nível 100, então. Gente, autorizado direto Leda, o Xanermia 321. Correção, direto Elefa. direto do Elefant. Obrigado. Controle, Oceania 327, solicita direto Ilhéus da presente, e se possível, limitado a 180. Gente, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguardando coordenação com o Centro. Oceania 327, da presente, voe direto Ilhéus, subindo ao nível de voo 180 como final. Ator de Ilhéus da presente, 180 limitado, Oceania 6327. Pé aquilo, repórter homens fora. Antigo. Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 5-6-2-7. Site 29 no solo 49, libere direita, solo 1219. Desanado. Qual a saída prevista para Petrolina? Saída via Petrolina, vento 140 graus, 099. Obrigado. Processo 4198, Cassias. 5-6-2-7. O 6327, Recife 251-3325. Muito obrigado pela coordenação, até a próxima. Até. Se decolar 250, chama agora o controle em 120.8. 208, chamaremos 5627, boa tarde. X-Ray, o pastor 32. 32, autorizado 3 aguardando a transição para o LSX-Ray. Agora o controle, 120.8. 120.8, grato ao Mike Andréu. Gente, a gente vai efetuar o táxi com cancela, tá visão com tráfego, após mesmo, procedimento 2, autorizado Índia e Alfa, no ponto de espera, 1895, obrigado, 141-93. Juliette, portão 02, no AD-05-72. Chegou a luta. Voador, boa tarde, trip 5627 na POCA. Trip 5627, contato suba 190, perfil Pucajamo Aracaju. Sensão 90, Pucajamo Aracaju 5627. Opa, Mike, boa tarde, prossiga para o controle Salvador. Confirmado, negativo, 3217. Por gentileza, para confins, qual seria a provável saída? 3217. Obrigado. Oscar passou para aí e comprou a de rotatória visual com campo. Torre 11895, Tango Oscar. 1895, Oscar. Direto Quebec Kilo, frequência livre presente. Pastor 3-2, desce para 2017, livre final ILS XR, reporte estabilizado. 2017, autorizado ILS, reporte estabilizado, pastor. Salvador, azul 4113, se aproximando do ponto de espera da 10 pronto. Só mais quando possível, estimado de pouso. Correção 1. Pessoas a bordo. Tente autorizado decolagem, pista 10, azul 4113. Bosca passando a rotatória visual com a final da 17. Tango Oscar, reporte final de 3 milhas da 17. Final de 3 milhas, reportará Oscar. O Xener 6321 chama Recife no 288, alterna no 260. 288, 260, obrigado. De nada, bom voo. Obrigado, você também, bom trabalho. Estabilizado no localizador, pastor 32. Pastor 32, completa o final do torre 11895, bom pouso. 11895, boa tarde. Boa tarde, pastor 32, estabilizado na final do ILS-X-3. 32, continue a aproximação, reporte baixado gravado. Uma trem fixo, pastor 32. Bom domingo, azul 4113, decolada da DDE, Olinda. 4113, bom domingo. Todo contato, sob ao 360, após 2000, pés direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda Bridge, obrigado. Norte, Fox Tango Oscar, no sala 57, pode pista aí. Está 32 autorizado, pouso pista no zero, vento 140 graus, 079. Autorizado, pouso na pista no zero, seu gol no 075, formação papá. No 805, no 075, confirme? Confirmo. 075, voa Duna, desço para 3 mil pés do estado, 2017. Duna, 3 mil com 17. Como é que sente a visual com o local de pouso? Delta, não temos tráfego de conhecimento do controle de setores adjacentes, está presente em frequência livre. Bom voo. Está 32 no solo aos 1900, libera esquerda, aos 7 na frequência livre. Bravo, livre acionamento, chame para decolagem. Acionar a identificação, desça para 4 mil, chegada bom.